Adicional chame torre no 8, decimal meia dúzia. 286, boa. Tan 3858, autorizado descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. 3816, o ajuste é 1 no 0 no 2, boa viagem. Positivo, direita aqui, 186, boa, 6 no 3. Azul 4070, prossiga na via Juliette para o portão 8. Via Juliette para o 8, azul 6310, Oceania cruza 200, parando 50 com A. Oceania 6310, aciona identificação, autorizando a chegada a mar e desce para nível de voo 050. 050 com a Romeu. Quilo Zulu, controle? Quilo Zulu, não é escuta. Apresente voo e proda rotatória, reporte para a modificação das regras. A proda rotatória, rotatória para a modificação, Quilo Zulu. Afirmativo, é, prosseguindo para o setor norte, limpo 03. TAM 3662, livre pouso no 0, vento 090 graus 7 nós, 3662. TAM 3662, tem livre pouso, pistão 1 no 0. 36, está pronto para cópia, Recife. Pronto, cópia. Autorizado, Recife, o nível 330, via Peruísque 58, decola da 10, com a primeira curva à esquerda, subida Pulca, a transição Caju, o controle 119, decimal 8, acione 5101. Autorizado, Recife, 330 nível, decola da 10, curva à esquerda, Pulca, transição Caju, 198, controle Salvador, transponder 5101. Web 5836. Correto, Web 5836, chame pronto no portão 5. Chama pronto no 5836. Foi Salvador, uma boa, agora no meio, no 3, ponto de espera, no 0, pronto. No meio, no 3, uma boa noite, mantenha um ponto de espera. Vai bater. Autoriza 1500 para o Olympus F3. É autorizado no 1500 para Olympus. Mesma instrução, deixando livre o final da 17, temos uma aproximação para lá. Afirmativo, 1500 Olympus F3. solo Salvador, CP 52 no meio, está no pátio 3 para o pushback acionamento. Autorizado, trip 521 no meio, chame táxi. 52 no meio, vai chamar para o táxi. São 3662, solo 55, livre à direita, livrar 1219. Livrando 219, boa. São 3858, informação de tráfego à esquerda, P3 da Força Aérea, no 1500 pés, ingressará no circuito, não interferirá na aproximação. Está 3858. O Olimpo 03 autorizado para seguir perna do vento, alongando, aguardando para girar a base. Irmativo, Olimpo 03, autorizado perna do vento. Gol no meio no 3, será observar o Airbus já está pousando e após o mesmo ali mantém 1 no 0. 7 no meio no 3, vai passar o tráfego ali e mantém. Pouso pro 3858, está autorizado. Confirmando sem livre pouso na 1-0, vento 090 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 1-0, para 3858. Novo modificado para visual, aos 2157 Zulu, mantendo a proa rotatória, descendo inicialmente para 1600 pés, a fim de evitar a área perigosa de Camaçari. Na proa da rotatória, descendo para 1600 pés, pelo Zulu. 03-3662. Alô, Salvador, trip 52 no mês, está com 41 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Salvador, pronto para o táxi. Copiado, o trip 52 no meio, está livre o táxi em frente, primeira à direita, na Juliette, após Alfa, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6, e o ajuste é 1-0-1-2, boa viagem. Positivo, seguindo em frente, direita, Juliette, Alfa, ponto de espera 18-6, estado 1012, grato, bom trabalho. Alô, Salvador, boa noite, TAM 3858, livrou a direita na sua escuta. Boa noite, TAM 3858, táxi livre, de Alfa, e reporte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3858. Falimpo 03, autorizado gira base para a final da 1-0. Falimpo 03, autorizado gira base. Uno 3, decolou 00 com controle agora, Uno 198. 098, boa. 07. 07, 3858. 63, boa. Contato radar, decolagem, tubo 360, saída agora, levar o fito. 360, agora levar o fito, o fito 613. Esquilo Zulu descendo no 1500 pés, ajuste na 012. Está no 1500 pés, 012, esquilo Zulu. Suporte visual com campo, esquilo Zulu. Dado, toque emitido. Zulu descendo a 2000 pés, ajuste na 012, livre LS, pistão na 0, reporte estabilizado. 2000 na 012, livre LS, 10, reportagem estabilizada. 63 na 0. O trip 52 no meio, alinhar e manter após o tráfego na curta final, 1P3. Ok, o 52 no meio vai alinhar após o TP da Força Aérea. Pega acionamento 62. Autorizado, chama em táxi, cono 885. Camará 85. Golf Sierra, acione identificação, voando para Admar e reporte para descida. Sierra, contato radar, 61 milhas, sudeste de Salvador. Controle de Salvador, boa noite, para Patango, que posso proceder, matar ciência e informação Sierra. Foxtrot Lima, acione identificação, da presente voando ITAP para a chegada a mar e reporte para a descida. Reportar para a descida, oito Foxtrot Lima, identificou. Ela pode dar a descida, oito Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima, descendo inicialmente a 3000 pés, ajuste 1012. 3000, 1012, Whisky Foxtrot Lima. Confirma por gentileza a chegada para o Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, a chegada é a Mari, da presente o senhor vai voar pro de Itap, Índia, Tango Alfa, Papá. Afirmativo, pro de Itap, Foxtrot Lima. Está na rotatória, vou voar com 14 quilos de luz. 14 quilos de luz, chama a torre no 9.62. Só por volta, meu abraço, boa noite. Ativo, mantendo o eixo de arremetida, o Olympus 03 aguardando para ingressar na perna do vento. Tendo para 1500. Salvador, boa noite. Papatango, Uísque, Quilo Zulu, transfere. Uísque, Quilo Zulu, boa noite. Em curso final, estando na segunda milha, evite redução ao máximo possível. O ajuste é 1012. Evitando reduções, reportará na segunda milha, Uísque, Quilo Zulu, 1012. Olimpo 03, curve à esquerda, mantenha a proa norte e aguarde para ingresso na do vento. Olimpo 03, curvando à esquerda para interceptar a proa norte e aguardando ingresso na perna do vento. Olimpo 03 autorizado, perna do vento, da 1-0, e aguarde o final da 1-0. Autorizado, perna do vento, Olimpo 03. Trip 52 no meio, autorizado decolagem, P3 na perna do vento, da 1-0, vento é 090 graus, 9 nós. Trip 2 no meio. Esquilo Zulu, está autorizado o pouso na 17, vento a 90 graus, 9 nós, e após o pouso, está autorizado, pátio 5. Livre pouso para o Esquilo Zulu, a intenção é pátio cadeia. Qual o pátio? Pátio da Dei. Gente, tá autorizado o backtrack após o pouso. Gente, Lu. Salvador, muito boa noite, Altan 3561, para autorização. 3561 no Brasília 380, copia? Copia. Ana 52, vetoração, aciona identificação, vetoração para o sequenciamento da presente voando Duna, descendo inicialmente ao nível de voo 070, vai manter a high speed, o senhor tem condição? Positivo sobre vetoração, proa de Duna, desce para o nível 70, high speed, então, Ana 52. 3152, somente para informação, temos um tráfego na posição de 11 horas, 22 milhas, no rumo nordeste, levando 7 mil pés para 3 mil pés, um Papa Alfa Tango 4. Correto, quando pronto, somo possível acionamento no 09, então 3561. Quando pronto, chamará o 3561. P5216, acione transponder 5076, modo normal, subindo a nível de voo no 30, saída é conde. Você já está autorizado, toque arremetido na 10, o vento é 90 graus, 9 nós. Afirmativo, limpo 03, iniciando a base, controle baixo travado e autorizado o toque arremetido. Esse quilo Zulu, no solo ao 06, autorizado o backtrack, livre taxa até a DEI. Muito boa noite, Papatango, Romeu Golf. Romeu Golf Vitor, sua identificação, autorizada a chegada a MAN, reporte para a descida. Calma, ponto ideal, 59. Desce inicialmente o nível de voo 080, Romeu Golf Vitor. 080, Romeu Golf Vitor. Vamos seguir para pouso no 0 ou no 7? Do 200 para o 170. Romeu Golf Vitor, controle. A escuta prossiga. Você segue para pouso na pista 10 ou 17 de Salvador? 17. Ciente, Romeu Golf Vitor aceita vetoração para final visual pista 17? Afirmativo. O senhor vai voar agora na proa 110 ou Romeu Golf Vitor? Proa 110, descendo para. Sendo inicialmente ao nível 80, aguarde o Romeu Golf Vitor para a descida. 080, 110 na proa. O Gol 16113 chama Recife no 3325, alternando 1251. 3325251, boa, 16113. Trip 5216 está agora sobre contato radar, 6 milhas, nordeste de Salvador, não recebe seu modo Charlie. Ok, aguarde. Localizador em glide, 10-6310, Chanel. Chanel 6310, complete não, chame Torre 18, decimal 612. 26, até mais. Ok, confirme se recebe agora 5216. Ainda não, 5216 estou aguardando pelo modo Charlie. Certo. Já está passando externo, aguarde para ingresso de decolagem. Está aguardando. Olimpo 03, tocou e arremeteu a 09. Suba agora para 1000 pés, já curve à esquerda, perna do vento na 10 autorizada. Afirmativo, perna do vento 1000 pés, Olimpo 03. Oi, Salvador, boa noite, 6310, Oceaner, passou o marcador externo, final da 10, informar a baixada travada. Gente, chame com o trem baixo travado, 6310, ajuste 10, 12. 10, 12, baixou e travou agora. Ok, o vento 90 graus, 10 nós, pouso autorizado. Livre, pouso 10, 6310. 6, 10. No 398, no presente vai voar proa de Itape para o sequenciamento, seguindo como número 3 na aproximação. Afirmativo da presente, voa Itape, número 3 na aproximação, voa 393. Ok, controle, o Romeu Golf Victor, 080. Na presente, propõe mudança, prosseguir visual. O Romeu Golf Victor, plano modificado ao 2210, descendo para 1.500 pés. O ajuste em Salvador 1012 está autorizado a proa da rotatória. Rotatória 1.500 pés, 1012, Romeu Golf Victor. Observe o pouso do A318 da Avianca após alinhar e manter 1-0. Gente, após o Avianca ali mantém na 1-0. Bom, 1-8. Curva esquerda para 050, limite ao lock. Esquerda 050, limite ao localizador. O espaço certo ali, mano. Que a Golf Serra descida agora para 3 mil pés, ajuste no 012, livre de restrições à frente. Serra para 3 mil, 012, livre de restrições. 3152, tráfego reportado anteriormente, está agora na posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, no rumo nordeste, livrando 4 mil para 3 mil pés, o Papa Alfa Tango 4. Tá, ciente, Ruta, 3152. 3152, está autorizado a descida para 2 mil pés, o ajuste 1012. O ajuste 1012, descida para 2 mil pés, tá? 3152. 3152, está livre LS para pista 1-0 de Salvador, reporte estabilizado. Vai reportar quando estabilizado, 3152. 3129, Sola. 219, liberado. O Olimpo 03, complete o 360 pela direita, mantenha a perna do vento, dá 1-0 e aguarde para girar a guarda. Afirmativo, Olimpo 03, completará o 360, interceptará a perna do vento, aguardando base. Controle, confirme para o TAN 3152, qual que é o esse modelo Papa Alfa Tango 4, qual é o equipamento? O equipamento é Papa Alfa Tango 4. Positivo, era na da Piper, a senhora sabe se é um Seneca, um Corisco? Para já! Muito obrigado, colega. Alfa reportará essa Juliette. Salvador, tá 356 no pedido de estacionamento. 09 autorizado, Sumitaca. Teve que estar aqui, estava chamando a taxa 356. Salvador, o Whisky Fox Lima está atingindo o nível 030. Gente, o Whisky Fox Lima atingir, mantenha. Atingir, manter o 3000. Bono 398, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda para 035, limite ao lock. 035 pela esquerda, limite lock, bom, 398. Dando base para a final da 1-0. Para 5000, 1-0-1-2, o gol 1-3-9-8. O 03, cheque trem, livre toque arremetido, 1-0, vento é de proa, 8 nós. Olimpo 03, está com o trem baixo travado, livre toque arremetido. Voo no 885, decolado aos 1-4 e chame o controle agora. 1-9, decimal 8. 19-8, gol 1-8-85. Aproxima sua Juliette 6310. Controle com 1885, 1700 na Dayon. Voo no 885, contato radar na decolagem, suba nível de voo 360, a saída da El Leda Bidev. Após 2 mil pés, autorizado curva direita para o de Dayon. Gente, para... para o 360, o gol 1885, após 2000, cruze dial. Bono 398, está autorizado descida para 4000 pés, ajuste no 012. Para 4000, no 012, o gol no 398. Foxtrot Lima, da presente autorizada descida para 2000 pés, o ajuste no 012. 2000 no 012, Whisky Foxtrot Lima. Whisky Foxtrot Lima para o localizador direita 070. Direita 070 para o localizador Whisky Foxtrot Lima. Descida para 3000 pés, ajuste no 012. Para 3000, 1012, para 398. Acho que a Golf CR reforma o tráfego, posição de 10 horas, 5 milhas, no rumo norte, a, livrando 6000 pés para 3000 pés, um Boeing 737-700 da Golf. Autorizado via Juliette Alfa. E no ponto de espera irá chamar a torre em 1986 Web 5836. Autorizado, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 186 Web 5836. Obrigado, boa noite. Ana do Vento, Ana do Vento. Ana do Vento, limpo 03. 50 alternando com fim, pronto para o táxi. Copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186 3561. Bono 398, inicie redução para 1809, a seguir tráfego está agora na posição de 2 horas, 9 milhas, no rumo oeste a 2000 pés, um Papa Alfa Tango 4 com 1060 de ground speed. Gente, nós não temos o tráfego nem a vista nem o ticket, mas estamos reduzindo o 180. Para o localizador, o senhor vai curvar agora à direita para o 070. Direita então, 070 para o gol no 398. Terra, presente proa, o limite é o localizador. 5836, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, venta de proa, 9 nós. Além da cola da 10, 536. O Olimpo 03, faça um 360 pela direita. Temos um Airbus já na final, está um pouco veloz. E um Boeing da Webjet agora decolando da 10. Faça 360 pela direita e reposte perna do vento. Tira o Matheus, 360 pela direita, Olimpo 03, reposta da perna do vento. 012. 12 para 2000, 3-9. 3152, confirma estabilizado. Afirmativo, está 3152. Sinal chama a torre 118, decimal 612, um bom pouso. 118, 612, 3152. O gol 1885, após da Elba de Lobby 10. 1885, aguarde de coordenação com o Centro Recife. O Foxtrot Lima está estabilizado no bloco. Foxtrot Lima, aguarde para transferência de comunicações. Não aguarde, Foxtrot Lima. Estabilizado o ILS down no 0. Boa noite, a 3152, tráfego, perna do vento down no 0, 1000 pés, é um C3, guarde pista no 0 livre, o ajuste é no 0 no 2. Com o no 0 no 2, a 3152 está aguardando aí o tráfego no visual, né? Quente. Com as regras visuais. Afirmo. Positivo. Tá 3152, pouso autorizado no 0, venta de proa, 10 nós. Tá positivo, pouso autorizado, pista 10, o com 1012, tá 3152, regras IFR. O Webjet 5836, decolador 19, chame controle 119, decimal 8. Bom serviço. Tá visual, claro, vamos ver, tá presente.